O novo mandamento de Jesus estava esquecido na Bíblia. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 2, 1985, José de Paiva Neto. Durante quase 2000 anos, ficou o novo mandamento do Cristo abandonado na Bíblia Sagrada, sem que ninguém o visse, na sua total e revolucionária significação. Na verdade, todos o julgavam uma simples repetição do mandamento de Moisés: ama o teu próximo, como a ti mesmo. Mas o próprio Jesus nos mostra a incalculável diferença entre os dois mandamentos, como se vê, ainda no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 9, dizendo aos fariseus: meu Pai me amou desde o princípio. E ele, agora, diz aos discípulos, aos apóstolos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O único caminho da salvação. Portanto, o que fez Jesus ao nos dar o seu novo mandamento não foi acrescentar mais um aos 10 mandamentos anteriores, foi muito mais. O novo mandamento de Jesus, indicando-nos como o único caminho da salvação, o amor elevado àquela capacidade infinita de amar de que ele nos deu prova, e posto na medida do próprio sentimento do Pai Celestial, Criador do Universo, torna obsoletos os 10 mandamentos entregues pelo próprio Jesus a Moisés, no Sinai. Encerra o ciclo mosaico, e assinala o verdadeiro início do ciclo crístico. Veja quem tem olhos de ver. Deus é amor, Jesus já o tinha dito, mandando que nos amássemos, tanto quanto ele nos amou, dizendo que nos amou exatamente tanto quanto ama o Pai Celestial, nos deu um código de que faremos a nossa religião, a verdadeira religião, a religião que Jesus fundou e instituiu, há quase 2000 anos, para a qual, durante todo esse tempo, não houve olhos de ver. Graças te dou, meu Pai, disse o Cristo. Evangelho, segundo Mateus capítulo 11 versículo 25, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Aqui está a nossa religião, a religião do novo mandamento, que deixou de ser simbólica para ser a religião de Deus, o amor universal. O novo mandamento de Jesus é a religião da amizade.